Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. Hoje a gente vai dar sequência ao capítulo 29 do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão. O capítulo de hoje fala sobre buscar sabedoria e discernimento. Será que meu filho sabe que não deve entrar em carros desconhecidos? Será que minha filha vai perceber que é perigoso brincar perto de águas profundas? Meu filho será capaz de dizer não quando os colegas lhe oferecerem drogas? Minha filha vai se lembrar de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua? Meu filho vai pedir um casamento à moça errada? Será que os dois são capazes de perceber um perigo iminente? Grande parte da segurança e bem-estar de nossos filhos depende de decisão que só eles podem tomar. As possíveis consequências dessas decisões assustam muitos pais. Não se pode ter certeza de que eles vão agir da maneira certa, a não ser que tenham os dons da sabedoria, revelação e discernimento, e também um ouvido sintonizado à voz do Criador. O único meio de garantir esses dons é buscar a Deus pedindo. A Bíblia diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e se lhe há concedida. Tiago 1, versículo 5. Você já passou pela experiência de saber que a sabedoria de Deus controlava a situação e você tomou a decisão certa apesar de si mesmo? Talvez você tenha resolvido não virar à esquerda, embora o sinal estivesse aberto a seu favor, mas um carro ultrapassou o farol. Você fez a coisa certa, mas não por mérito seu. Algumas pessoas podem achar que foi coincidência. Eu creio que foi sabedoria e discernimento de Deus. Em muitas oportunidades que nem chegamos a perceber, esses atributos salvam nossas vidas. Nós desejamos que a mesma sabedoria e discernimento flutuem na vida de nossos filhos, pois à medida que forem crescendo, vão tomando mais e mais decisões sem nossa ajuda. Depois que se formou no colegial, meu filho teve que tomar certas decisões que me fizeram ficar como simples assistente com a respiração presa e orando: Senhor, dá-lhe sabedoria, que ele possa ter orientação segura vinda de Ti. Deus respondeu às minhas orações, e vemos agora como foram certas as decisões de Christopher, e só Deus podia saber o motivo. O antigo provérbio que diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe, é totalmente correto. Ninguém fica mais orgulhoso do que o pai quando o filho toma uma decisão sábia, mas quando ele age sem sabedoria, ninguém lamenta mais profundamente do que a mãe. Em Provérbios, vemos também que se pedirmos discernimento e o buscarmos como a um tesouro escondido, encontraremos todo o conhecimento de Deus. Provérbios 2, versículo 3, 5. Creio que esse é todo o conhecimento, sabedoria e discernimento que precisamos. Vamos, pois, clamar a Deus e nos poupar de muita tristeza. Vamos orar? Senhor, peço que Tu concedas os dons de sabedoria, discernimento e revelação a meu filho. Ajude a confiar em Ti de todo o coração, sem depender do próprio entendimento. Ajude a reconhecer a Tua presença em seus caminhos para que possa ouvir com clareza a Tua orientação sobre que direção tomar. Ajude a discernir o bem do mal e ser sensível à voz do Espírito Santo, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sei que para ser feliz ele precisa ganhar sabedoria e discernimento, e isso, de acordo com a Tua palavra, traz vida longa, riqueza, reconhecimento, proteção, satisfação e felicidade. Desejo tudo isso para ele, mas que venham com bênçãos Tuas. A Tua palavra diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é prudência. Que o temor saudável e o conhecimento de Ti sejam a base sobre a qual sejam firmadas nele a sabedoria e o discernimento. Que ele busque a Ti quando tiver de tomar decisões para não fazer opções erradas. Ajude a enxergar que todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão escondidos em Ti e que Tu os concedes livremente quando Te pedimos. E quando ele buscar a sabedoria e discernimento em Ti, Senhor, derramas liberalmente sobre ele para que seus caminhos sejam de paz e luz, em nome de Jesus. Armas da nossa guerra, os textos para meditar: Provérbios 23, verso 24 e 25, Provérbios 4, verso 7 e 8, Salmos 19, verso 7, Provérbios 2, verso 10 e 12, Provérbios 3, verso 13 a 18. Bom dia, Deus abençoe.